automático, como cálculo matemático. Ei, ei, estamos a um passo do fracasso. De fato, os traços, amor escasso, arrepia. Aquele dia, parece que eu sabia. Olha agora, falta o que não faltava. Fotografia guardada, deixa o olho em brasa. E se agora seu tempo, essa hora, fosse seu último segundo, qual será a resposta? É sem resposta, só ao meu redor, mas um tiro é só dó. Agora o silêncio, quem grita zica? De frente pra você, você se crucifica. Reflexo, complexo, esperança e realidade são palavras sem nexo. Perplexo, seres, prazeres, características de concreto. É incerto, que é certo, na multidão deserto. A milhão pelos egos, ecos caindo fios do casco. Carros acompanham os passos, laços quebrados por menos de 30 moedas. As notas de 30 se entrega, morra, mas não mate seus sonhos. O caminho é medonho, essa porra é passagem. A vista se desponta, ponto. Que flash que registre, vai assim sem fim, triste, ixi. Sol ardente, uma onda, todos querem espaço na sombra. Arisca a vista, arrisca a vida e alombra. Embalo é tromba após tromba, diversos desejos banais, tais quais surte o mesmo efeito de venenos mortais. Correntes na tela, merda, levantar é uma guerra. Males da era moderna, onde a fé não impera. O mal é o que impera, prolifera lá atrás. Cinzas e fadas cinzas, náufragos no mar de mentiras. Mentes dormentes, confundidas, fudidas. Elas por elas na mira, pelos cantos dos cantos. Viver sem sonhar é viver sem canto. No entanto, mundo jaz do maligno, valor enterrado, já esquecido. Sigo no aviso, no livro, a saída, natal, suicídio. Ninguém de ninguém, ninguém por ninguém, hein? Digo amém aos que se foram também, que estejam bem no além, amém.